Medellín. California é o Leblon. California é o Leblon. Nova York, London. Nova York, London. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. Menina, Fashion Week, Gucci, artigo de grife. Estudo em Nova York, mais as férias no Caribe. De Roma pra Austrália, de Paris pra Barcelona. Me conta o que conhece, me oferece uma carona. Chama pra Califórnia, drink praia, fast food. Miami, Las Vegas, Hall da Fama, Hollywood. Eu fico viajando com ela no estrago. Imagina nós 12, Tóquio, Chicago. Um zero na mala, praia de Ibiza. Ilhas Canárias e depois nas Maldivas. Um vinho no Porto, Marroquino e Lisboa. Cartagena, Medellín, praias de Sinaloa. Eu fico admirando de longe sua beleza. Enquanto guio o barco pelas águas de Veneza. Não importa o lugar, ela já manda o recado. Que nada disso vale se não tá do meu lado. Califórnia é o Leblon. Califórnia é o Leblon. Nova York, London. Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. Não conheci, não conheci. Ela me mostra foto do teu telefone. Eu pergunto o lugar, ela me diz o nome. Eu pergunto Istambul, ela me diz Dubai. Cada lugar que andava e lembrava do pai. Barcelona, Espanha, mas prefiro Milão. Onde fica mais fácil comprar Louis Vuitton. Nova York, Chandon, RJ Leblon. Viajo pelo mundo, mas no mundo morrão. Fiz a conexão, Vidigal a Berlim. Imagine se Hitler visse o mundo assim. A sua pele uma neve com o calor de um vulcão. Se envolvendo com neg, pretinho do último tom. Vou te mostrar um mapa, tu me mostra o país. Cada lugar que andava, sentia-se feliz. Ela rouba a cena e merece de tudo. Se perguntar seu nome, vou te Califórnia dizer o mundo. California é o Leblon. California é o Leblon. Nova York, London. Nova York, London. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. De dia ou de noite eu vou te ver. Em Londres eu quero mais do que prazer. Em Vegas eu não vou só pra jogar. E nessa vida com você eu só quero planar. Viajar com você. Tudo preparado, já tá combinado. Cruzeiro tá pago, é só tu escolher. Viajar com você. Fica do meu lado, sou seu aliado. O que você quiser fazer, eu vou fazer. Pode deixar que vou lembrar. Todas as vezes quero te levar. As fases mais bonitas de se ver. Só quando estamos juntos no rolê. Califórnia é o Leblon. California é o Leblon. Nova York, London. Nova York, London. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci. De Gucci, Chanel, Torre Eiffel e Paris. Compra joia em Dubai pra usar em Madrid. É um tipo de livro que eu nunca li. Viajou pra lugares que eu não conheci.